Estou recebendo aqui no estúdio nesta manhã o Gustavo Henrique Pinto, ele que é regente do coral ali de Itaipu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Satisfação recebê-lo aqui para falar aí de uma iniciativa, né, que além do coral em si, vocês estão querendo formar uma camerata para acompanhar o coral. Tem até edital aberto já para a seleção dos interessados? Perfeito, Guilherme. A gente está nessa ação de aproximação da comunidade. E essa camerata é uma agremiação de músicos, né, que compõe 4 violinos, 2 violas, 2 cellos, 1 contrabaixo, 2 flautas, 1 clarineta, 1 fagote e 3 percussões. Percussões essas populares, que são zabumba, triângulo e caixa clara. E é um edital, nós lançamos esse edital convidando os músicos da cidade e os interessados deverão se inscrever enviando um e-mail para o gustavohenriquesp@hotmail.com. Isso consiste a primeira fase. A segunda fase é uma prova, uma audição, onde eles terão que tocar um repertório pré-determinado. Vou repetir o e-mail aqui, é gustavohenriquesp@hotmail.com. Isso, então, os interessados aí devem mandar o currículo para este e-mail, primeira fase. Segunda fase, como é que vai ser? Então, a segunda fase são 2 músicas, né, 4 momentos de Hernani Aguiar e Missa Armorial, que são 2 músicas que contemplam a música erudita e a música popular, que o coral de Itaipu tem essa característica de ter um repertório amplo, né? E a música coral deve ser assim, nós cantamos e dançamos de tudo. E então, esse repertório é contemplado e ele vai fazer parte também dessa audição. Então, as pessoas que enviarem para mim o interesse nesse edital, eu estarei enviando as partes de cada instrumento citado. E olha, é muito bacana acompanhar esse trabalho que é feito no coral da usina de Itaipu. Agora, vocês querendo formar nesta camerata para acompanhar aí durante as apresentações. Próximo cronograma, até que vocês vêm trabalhando, é a apresentação agora para o Natal 2018? Isso, a apresentação de Natal vai contar com esse repertório que está sendo feito nesse edital, né? E é um repertório totalmente novo. E o nosso intuito é essa aproximação cada vez maior com a comunidade de Foz do Iguaçu e os municípios lindeiros, né, que são atendidos pela Itaipu. E essa aproximação com certeza passa pelo repertório e passa por essas ações culturais dentro da cidade de Foz do Iguaçu. Eu gostaria até que você repetisse aí a lista de instrumentos, né? Porque isso, é bem importante isso. Não, e é importante no sentido até de visibilidade, porque a gente sabe que tem muita gente que toca esses instrumentos aqui, mas que muitas vezes acaba não aparecendo, né? Então vamos lá. Quais são os instrumentos que vocês estão requerendo aí, que as pessoas tenham habilidade? Isso, são violinos, então tem 4 vagas para violinos, 2 vagas para violas, 2 vagas para cello, violoncelo, 1 vaga para contrabaixo acústico, 2 flautas transversais, né? 1 clarineta, 1 fagote e 3 percussões. A percussão, no caso, vai ser uma percussão popular: zabumba, triângulo e caixa clara. Destacando que aqui em Foz do Iguaçu nós temos talentos musicais incríveis, né? Que, infelizmente, né, muitas vezes acabam a gente no dia a dia não conhecendo ou reconhecendo, mas são talentos aí realmente muito importantes e que a gente até aqui na RCI deixa espaço aberto aí para expressar realmente todas essas manifestações. Agora, com relação ao coral, gostaria que você contasse um pouquinho aí desse coral, porque o coral de Itaipu é um dos mais antigos aqui, tradicionais da cidade, e conta com adesão maciça ali do pessoal que é empregado de Itaipu. Conta um pouquinho pra gente desse trabalho aí. Perfeito. O coral ele tem um intuito de integração de funcionários que estão na ativa e aposentados também, né? Ele tem mais de 20 anos. E essa história do coral para a cidade é muito importante porque ela leva o nome da Itaipu Binacional e de Foz do Iguaçu para outros municípios, para outras cidades, para outros países há mais de 20 anos. Então é uma história muito bonita que está registrada em DVD, tem gravação na Candelária, no Rio de Janeiro, gravação em São Paulo. Então eles têm uma experiência muito grande na música coral e nosso intuito agora, além de não ficar ali tão isolado dentro de Itaipu, é uma integração educacional artística junto à comunidade. Então, tudo aquele, esse direcionamento que existe do coral há 20 anos, nós queremos dividir mais com a cidade, para não ficar apenas centralizado nos funcionários de Itaipu, mas que nós possamos também desenvolver outros projetos no município, em Foz do Iguaçu, como esse da Camerata. Porque nós, eu admito, sabe, Guilherme, que nenhum projeto estético hoje em dia sobrevive se não estiver atrelado à educação. Então a educação musical é importantíssima, e a música coral, ela propicia essa educação musical. Então o Coral de Itaipu, ele está bem aberto a começar a propiciar também a educação musical nas regiões lindeiras aqui do oeste do Paraná. E como é que você acompanha até essa questão da difusão da música coral? Porque a gente vê que aqui na região de Foz do Iguaçu, a gente observa, anualmente acontece até um encontro de corais, né, nos três países aqui da fronteira. Tem espaço hoje para música coral? Como é que você avalia? Olha aí. O que acontece é que eu sou também regente do Coral da Unila, e eu até participo, que é um festival bem importante, esse internacional. Tem espaço. O que nós tentamos fomentar é uma profissionalização, né, dos regentes da música coral, que às vezes ela é feita com uma boa intenção, mas sem a técnica necessária, que é uma música que principalmente os líderes, né, o regente, que é chamado de maestro, precisa de muito conhecimento musical e conhecimento humano, porque ali no coral você tem pessoas que pensam diferente, que são de etnias diferentes, e o regente sempre vai estar administrando casualidades que acontecem no coral. Então, o que nós percebemos é que a região de Foz do Iguaçu, como você citou, tem muitos talentos musicais, e que através da chegada da Unila, do curso de música, por exemplo, propiciou esse diálogo, esse intercâmbio, com uma profissionalização dessa área da música coral. Então, a Itaipu, por exemplo, que já vem há 20 anos fomentando isso, agora tem outros parceiros, isso solidifica esse espaço que você citou da música coral aqui em Foz do Iguaçu. Então, o espaço está cada vez maior. A prefeitura, por exemplo, através de festivais, do Senacessa, abre espaço para essas manifestações da música coral. E a Unila também hoje é um forte parceiro do Coral de Itaipu para fomentar essa música aqui na região. E o trabalho do regente? Esse é um dos pontos aí que até vou focar com você, que é justamente regente, porque muitas vezes a pessoa que está ali observando na plateia, né, não percebe ou não entende como é que funciona esse trabalho. Aquele gesticular, aquilo tudo, sim, ali, como, sim, é que é trabalhado isso? É sempre que a gente fala para uma criança que quer regente, maestro, ela faz o gesto com as mãos, né? Então, quando você tem grupos muito grandes musicais, é muito difícil, por exemplo, eles tocarem em sincronia, seja, ou cantar em sincronia. Então você precisa de alguém que determine o andamento, o tempo rítmico. Porque se você começar a cantar parabéns para você aí, você vai ter um ritmo interno, eu vou ter outro ritmo interno. Então a gente tem que entrar em consenso para poder cantarmos juntos. Então o regente, além dele ter coisas mais detalhistas que ele trabalha, mas ele é o responsável pelo andamento e o caráter da música. Então a interpretação daquilo que está escrito ou na partitura ou no arranjo é feita pelo regente. Então ele é a ponte entre o que o compositor pensou e o que o coral irá interpretar. Então o regente faz essa tradução do compositor para o coral, no caso. Olha, esse exemplo do parabéns eu achei fantástico, viu? Porque realmente numa festa, quando vai cantar parabéns ali, se você prestar bem atenção, o mais difícil é que todos estejam no ritmo, né? Exatamente, cada um vai puxar a palma no andamento. Então o regente, às vezes as pessoas acham assim, ah, não precisa daquele homem ali na frente. Se você colocar 10 violinos tocando a mesma canção, cada um vai tocar num andamento diferente, mesmo sendo músicos profissionais. Então o regente, ele tem essa responsabilidade de organizar os fundamentos musicais de um grupo. Portanto, olha, próxima vez que você for acompanhar, tanto o coral da Itaipu, Coral da Unila, acompanhar aí uma orquestra também tocando aqui na cidade, preste atenção no trabalho do regente para perceber realmente a lógica que existe por trás dessa função. Vamos repetir aqui para quem está nos acompanhando, para quem chegou agora, então, edital aberto aí para a formação, né, da Camerata, que vai acompanhar o Coral de Itaipu. O e-mail para contato é gustavohenriquesp@hotmail.com. Tem alguma data específica, um limite? Isso, é importante que a fase presencial acontecerá no dia 10 de novembro, na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, com início estipulado às 14 horas. Então, o que acontece? Quanto mais cedo a pessoa me mandar o e-mail, mais tempo ela vai ter de estudar as peças. Então, a gente tem aí cerca de 10 dias, né, 15 dias, para a pessoa poder estudar. Então, a prova presencial será no dia 10 de novembro na Fundação Cultural. Mas antes, a pessoa tem que entrar em contato nesse e-mail para pegar as peças e as partes de cada instrumento. Conversei aqui, portanto, com o Gustavo Henrique Pinto, ele que é regente ali no Coral de Itaipu. Muito obrigado pela participação e sucesso aí nesse projeto e nessas apresentações que acontecerão no final do ano. Muito obrigado pelo convite, bom dia a todos e espero você lá, Guilherme, novamente para ouvir o Coral de Itaipu.